mas para surpresa do médico e para a honra e glória de nosso Jesus, Senhor Jesus Cristo, meu irmão já andava sozinho e falava suas primeiras palavras. Padre, Jesus é tão maravilhoso que apesar de todo o mal que o haviam feito para meu irmão, Jesus foi lá no fundo e transformou aquele mal em um bem maior. Pois antes, digamos, opa, ele era um católico não praticante e não gostava de ouvir seu programa. Sempre dava um jeito de mudar de rádio. Hoje ele é um homem renovado e não perde um dia sequer seu programa. Faz todas as novenas com o Senhor. E a última coisa, evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso, filho. Você viu o testemunho? E olha, gente, providência, sabe por quê? Eu pensei uma música para hoje bem maior. E ele falou, Jesus é o bem maior. Espírito Santo. Vamos juntos? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Eu venho, Senhor. Eu venho, Senhor Deus. Ouvir-te com amor. Aprender tua mensagem de paz. Lucas 17, 1 a 6. Lucas 17, de 1 a 6. Palavra que une os povos, palavra de conversão, palavra de alegria, é luz para o coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que ocorram escândalos, mas ai daqueles que os provoca. Seria melhor para ele ser atirado ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que fazer cair um só desses pequeninos. Cuidado, portanto. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto fala sobre a fé, sobre o perdão. Fé e perdão caminham juntos. Tanto que logo depois que Jesus fala algo que parece impossível, o que que ele falou, padre? Não preste atenção. Se 7 vezes o teu colega de trabalho pisar na bola com você, e 7 vezes no dia, Jesus foi claro, pedir me perdoe, você tem que perdoar. Ah, padre, pelo amor de Deus. Bom, não é à toa que os apóstolos disseram, Senhor, aumenta a minha fé. Se isso acontecer dentro de casa, com tua nora, tua sogra, teu genro, teu cunhado, teu irmão, também. Padre, eu acho isso um absurdo. Briga com Jesus. Ele foi claro. Só vou retomar. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. É. A comunidade dos cristãos não é feita de pessoas santas ou incapazes de pecar. Pelo contrário. Todos nós temos egoísmo, temos dificuldades, temos falhas. Por isso, o cristão tem que estar predisposto a perdoar. A comunidade cristã, o nosso sinal evidente como presença de Deus é o perdão. Hoje, aquele filho falava que existe um bem maior. Sabe que é uma música que eu canto muito pouco, quase nunca nos shows. Mas acho que tem uma mensagem muito bonita. Se a tua vida está se perdendo, Se você está sem razão, escute. Se a sua vida está sem razão, não pense agora em desistir. Nem sei por que eu não canto essa música. É bonita. Se a sua vida anda sem razão, sabe amar, sabe valorizar, sabe encontrar o seu irmão e motivos para sorrir. Eu estou vendo a Elisângela de Guapê, Minas Gerais. Peço nessa hora da misericórdia por meu pai Gerson Marquezine, pela minha filha Maria Eduarda, meu marido Renato e por mim. Que Jesus, nessa misericórdia divina, nos guie no bom caminho. Elisângela, estamos colocando na presença do Senhor, com certeza, você e todos aqueles que se recomendam às nossas orações. E digo a todos, se a tua vida está sem sentido de viver, busque a Jesus. Senhor Deus, abençoai. Santificai na vossa infinita misericórdia, Senhor, uma segunda-feira cheia de paz, uma semana cheia de bênção, Senhor. Senhor Deus, abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Abençoai nessa hora da misericórdia e leva alegria, Senhor. Leva entusiasmo pela vida. Abençoai, Senhor. Vai lá, pode pegar a roupa. Pega essa foto. Aqui me vem. Tem um rapaz que toda vez que eu faço um evento aqui por perto, ele sempre traz uma carteira. Aí um dia eu cheguei para ele. Se ele estiver me escutando, ele vai lembrar. Falei, filho, há quanto tempo eu vejo você com essa carteira? O que está acontecendo? Ele falou, não, padre. Não é sempre a mesma. É que cada vez eu trago uma, e já são 5 que conseguiram emprego. Me surpreendeu. Ele deve estar ouvindo. Me chamou a atenção, porque eu falava, meu Deus, esse rapaz pede, pede e nunca consegue. Abençoai, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Hora da misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.